Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. E pá, deu-me uma ganda branca. Não, é o aquecimento verbal, mas estás a brincar? Sejam bem-vindos ao aquecimento verbal. Era para não me ter a dizer os boas coisas e tal. E foi bom, foi bom. Foi bom, sim, sim, sim. Bem, eu depois corto o silêncio. Sejam muito bem-vindos ao aquecimento verbal desta semana. Hugo Bell e Carlos Sanches. Olá, Carlos, malta. Muito boa tarde. A Laura esta semana não pode vir, é verdade. Missão. Tem falta. Depois logo veremos se apresenta a justificação. Temos aquela questão do camarão tigre, não é? Pois é, aquela velha questão do marisco. Vocês Mas já pronto. Sabem. Estamos cá nós os dois para levar até vocês mais uns 28 minutos. Verdes, sim, mais ou menos, até mais ou menos. Isto hoje não está muito verde, não. Não. O verde não seria propriamente a palavra ideal, não ideal é? Para descrever as notícias que trazemos vamos para tentar, esta semana. Malta, vamos tentar. Mas pronto, estamos a gravar numa situação assim que algumas coisas ainda se estão a passar, por isso pode ser que num futuro próximo as coisas sejam mais verdes do que ao início parecem. Bom. Mas vamos deixar de conversa fiada, introduções. O que é que tu trazes? Vou começar isto porque vamos falar de eficiência energética. Ok, muito importante. Ou então, mais ou menos. Mas sim, no fundo é a eficiência energética. Na segunda-feira passada, os ministros da Energia da União Europeia reviram a principal legislação europeia sobre eficiência energética. Ora, a Zero e a Rede Europeia de Ação Climática consideram que a aprovação destas regras contradizem todas as declarações europeias de apoio ao Acordo de Paris. Então, mas eles vão andar para trás? Pronto, calma. Ah, não seria a primeira vez. Sim. Porque nós já falámos aqui muitas vezes no programa de algumas leis que são aprovadas, depois são retrocessos, depois é passa à frente, passa atrás. É a velha dança da União Sim. Europeia. Aliás, no caso das emissões dos automóveis, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso há coisa de um ano, dois anos mais ou menos. Bem, acho que é, puxando, não acusando ninguém, mas acho que é o problema da democracia, não é? Nem na democracia na União Europeia, não é? Temos este problema, não é? Sim, muitas é vezes temos que dar dois passos atrás para poder dar um passinho à frente. É, sim. Temos que primeiro agradamos e depois retiramos. Bom, mas afinal de contas, o que é que está em causa relativamente à eficiência energética? Sim, deficiência. A atual Diretiva de Eficiência Energética define que os países da União Europeia devem economizar todos os anos 1,5% de toda a energia vendida aos consumidores. Os Estados-membros podem alcançar estes valores através da renovação de edifícios, da promoção de bens de consumo mais eficientes, isto só para dar uns exemplos. Uhum, uhum. Estas medidas trazem vários benefícios, quer em termos de emissões de carbono, emite-se menos, novas oportunidades de investimento, menores contas de energia, por isso também, mas contas de energia dos consumidores, dos por isso consumidores, direto, diretamente sim. ligado ao nosso bolso. Uma melhor qualidade do ar, novos empregos, pronto. Eficiência energética. Resumidamente, seria isto. Mas, olha então, a Comissão Europeia propôs prosseguir com a mesma obrigação de poupança no âmbito da nova diretiva, isto a pensar num período pós-2020. Cá a diretiva. 2020. Por isso a diretiva atual está prevista até 2020 e agora eles vão começar a discutir o pós. Okay. A Comissão propõe manter tudo como está. Business as usual. Pronto. Agora, os governos da União Europeia, em vez de pensarem ou sugerirem a iluminação de algumas exceções que ainda existem, pediram mais. Mas pediram mais o quê? Pois, exceções? Não estou a perceber. Pois, é mais ou menos isso, porque os governos, num texto publicado e que podem consultar no site da Zero, nós vamos deixar esta informação toda juntamente no nosso blog, por isso eles propõem enfraquecer significativamente o efeito deste requisito do 1,5% de economia energética. Trocar isso por miúdos. Ou seja, os Estados-membros seriam autorizados a reduzir a obrigação de 1,5% para apenas 1% após 2025. E transferir o excesso de poupança do período anterior e ainda contar com a energia renovável como poupança de energia. Ou seja, como resultado, os Estados-membros neste campo estão a propor, em termos de poupança de energia após o ano 2020, eles não fariam nada. Bola, zero, níquelos. Batatoides. Pois, exatamente. É assim, mas o facto de poderes contar com energia renovável aí, como poupança de energia, pode ser visto como um incentivo ao investimento, não é? Sim, mas uma coisa é... a produção de energia elétrica através de fontes renováveis é a produção de energia elétrica, não é eficiência energética, não é produzir... Não é melhorar a produção. Não é melhorar a produção, exatamente. Acho que isso não... Acho que não é seria um contrassenso quanto a definição deles, não é? Pronto. O novo texto propõe ainda que o alvo não seja que este alvo de 1.5 não seja vinculativo, o que dilui a legislação da União Europeia em matéria de economia e eficiência energética de energia. Energética de energia, poça. Está forte, este português está forte. Um objetivo obrigatório de 30%, tal como proposto pela Comissão Europeia, é de tal forma demasiado baixo que o Parlamento Europeu já pediu, inclusive, um aumento para 40%. Para 40%. A posição de Portugal. Ora então. O que é que Portugal diz isto? Nós defendemos uma meta vinculativa de 30% de eficiência energética após 2030. No entanto, ainda que não seja definitivo que Portugal defenderá, ainda não é definitivo se Portugal defende ou não a meta ambiciosa de redução do consumo de energia anual em 1.5%. Após 2020. Após 2020. Portanto, lá está. Isto é daquelas situações em que começamos muito bem, estabelecemos, até 2020 vai ser assim. E agora que estamos a chegar a 2020, já... Pois, quando estamos em 2010 ou 2015, pensar a 2020 é fácil. Agora, quando estamos a 2-3 anos de chegar à data indicada pois e termos que reestruturar o plano, a coisa aperta. Pois, e é daquelas situações. Isto não são situações isoladas. Nós vimos alguns limites de emissões, nomeadamente automóveis, a terem alguns passos atrás por causa de interesses, nomeadamente indústria. Lobby, sim. Uma automóvel. Petrolífera também, não é? Todo aquele lobby que há, que sim. Nós já falámos aqui várias vezes, que alegadamente pode controlar ou não as decisões tomadas no Senado americano, por exemplo. Sim, por não? exemplo. E não deixa de ser mais um triste exemplo de como as coisas... E vai ao encontro do final da nossa emissão sobre as declarações da alegada saída ou intenção de saída de Donald Trump. Do Acordo de Paris. Melhor, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é... Estava toda a gente muito ofendida e toda a gente a criticar. Mas não basta criticar, nós também temos que fazer a nossa parte. Sim, sim. E com que moral nós criticamos o senhor da popa lá do outro lado do Atlântico? Quando deste lado... E deste lado também não estamos a fazer muita coisa. Sim, mas sabes que infelizmente os tentáculos do poder daquela gente estendem-se para muito lado. Sim, não é? É verdade, eu sei. Mas não podem ser só que palavras. Não, sim, mas não é desculpa para agirmos de forma diferente. Aliás, o que me dá ânimo nessa situação é porque, não sei se tens visto, deves ter reparado também, há vários estados entre os Estados Unidos que se revoltaram e estão publicamente isso. Contra essa decisão do Donald Trump, não é? Temos sim. Inclusive várias declarações do Arnold Schwarzenegger que tem vindo a influenciar isto, e tem estado nas redes sociais muito ativo contra aquela declaração do Donald Trump e inclusive fez um... Se tiveste a oportunidade de ver, fez um vídeo com o Emmanuel Macron, recentemente eleito presidente da França, a usar a modificar um bocadinho o slogan de campanha do Donald Trump. Em vez de fazermos uma América melhor, vamos fazer um mundo melhor, não é? Faz todo o sentido. Pronto, e relativamente à eficiência energética, eu pessoalmente acho que é um fator, eu nem sei bem como é que é definir a eficiência energética, porque acho que é tão fundamental como apagar as luzes quando não estamos num sítio, por assim dizer. Sim, a poupança, não é? É estarmos a produzir energia elétrica com o menor suficiente para nos... Não é sustentabilizar. Ai, falta confortar. Uma sim, para o nosso bem-estar. Produzir energia para o nosso bem-estar com o menor número de recursos possível. Isto é extremamente importante e liga um cada bocado vez mais. De tudo. Liga um bocado de tudo. Liga fontes de energia não renovável, de produção de energia não renovável, fontes de produção de energia renovável. Não existe, infelizmente, ainda. A gente fala daqui das renováveis, fala das termoelétricas, fala de petróleo, fala de carvão, fala de gás. Sim, mas a eficiência da produção de energia elétrica está associada a todas as fontes, independentemente de onde ela venha, não é? E não é assim ainda não atingiu os valores que seriam mais desejáveis, que era, também devíamos investir um bocado mais aí. O ótimo caminho aí seria tirar partido das sinergias que se podem criar, não é? Entre os vários tipos de fontes de energia, não é? Isso seria o que eu considero que seria o melhor. Claro. Tirares partido de, por exemplo, o gás está sempre lá, não é? Enquanto houver reservas. O vento já não, mas tirares partido disso, não é? Isso seria a cereja no topo do bolo da eficiência energética para mim. Vamos ver o que é que vai resultar, afinal. Isto, no fundo, é um texto que a Comissão Europeia quer alterar. Isto é uma coisa que está a ser trabalhada neste momento. O seu parecer, isto ainda está a ser trabalhado. Está a ser trabalhado. Nós estamos a fazer uma gravação muito cedo na semana, portanto, não estranhem-se durante ao longo da semana ou dos próximos tempos isto tiver um update, porque... Aliás, pesquisem União Europeia Eficiência Energética, vejam lá se, entretanto, já aconteceu alguma coisa, e depois mandem-nos um mail, aquecimentoverbo@gmail.com, a dizer, olha, já alterou assim, e mandem-nos os links que a gente depois publicita com todo o agrado na nossa página de Facebook. E discutimos isso. Vamos discutir, se houver matéria para tal. Ora, de resto, vamos aqui com a emissão, eficiências à parte. Carlos, à parte, sim. Temos então... descobriste, quer dizer, não foste tu, mas uma notícia que relata aquilo que há na Antártida. É verdade. É um tema que... E o que é que há na Antártida? Pois é, eu não vou revelar já. Vou dizer no fim. Muito bem. Aguardar. Teaser. É para aguardar. Mas é assim, isto é um tema que, Hugo, eu acho que já falámos aqui algumas vezes. Damos a volta disto, já aqui falámos algumas vezes. O quê? O tema de hoje. Não revela mesmo, pô. Sim. Não, porque é assim, vou-vos contar. A notícia que eu vi foi no Público, que tem por base um estudo que foi lançado agora, ok? A notícia diz assim: o que há nas águas da Antártida? Então, o que é que... Bem, peixe? Sim. Deve haver alguns micro-organismos que consigam sobreviver a águas daquela temperatura. Confere. O que é que deve haver mais nas águas da Antártida? Animais? Não tem que forçosamente ser só peixe. Obviamente. Mas eu vou desenvolver isto. Então vá. Ok? Pois é, aí está, a Antártida é tão longe, é isolada e tudo isso, mas a verdade é que elementos como cafeína, paracetamol, ibuprofeno, cocaína... Cocaína? Cocaína. Estão presentes nas suas águas. Ibuprofeno na Antártida? Há então, o composto ativo do ibuprofeno nas águas da Antártida. E cocaína também. O principal metabolito da cocaína. Então também. Se alguém tiver algum problema de saúde aqui, basta beber um litrinho daquilo, dois de cabeça. Não sei se um litro chega, felizmente. Paracetamol? Sim. Dois de cabeça está resolvido. Se tiver com alguma inflamação, com ibuprofeno e anti-inflamatório também. Relativamente à cocaína, pronto, não vou te ser recomendado. Vou continuar. Esta informação provém de tal estudo que eu estava a falar sobre a presença de medicamentos e drogas ilegais realizado naquela região. A investigação reporta que os valores daquelas substâncias são próximos daqueles que são registados em estudos semelhantes nas águas do continente europeu. Portanto, vejam isto. Um estudo foi realizado lá, obteve resultados semelhantes aos estudos que são realizados cá. Isto é ridículo, não é? Isto assusta-me. Isto assusta-me imenso. É assim, por um lado isto está tudo ligado, não é? Era aí que eu queria chegar. Pronto, um planeta... Eu tinha uma pergunta para te fazer relativamente a outros elementos, mas se não falares eu vou deixar para fazer ganhos para a próxima notícia. Ótimo, perfeito. Yolanda Valcarcel, se eu estou a dizer bem o nome da senhora, peço desculpa. Sim, senhora. A investigadora da Universidade do Rei Juan Carlos de Madrid e coautora do estudo afirma que, passo a citar, a presença humana está a introduzir contaminantes que, em função da sua toxicidade, persistência e bioacumulação, podem causar danos no ecossistema antártico. Portanto, vejam bem isto. Nós estamos diretamente, em alguns casos, porque tem vindo a crescer o número de turistas naquela região, não é? E a presença humana naquela região que devia de ser pequena, quase inexistente, não é? Sim, porque há cortes para isso. E também não há condições para os humanos ou para todos os humanos estarem ali naquela região. Suster vida como nós a conhecemos. Sim, lá, não é? Vida, exatamente. Portanto, isto é uma consequência direta desta pressão humana, não é? Que se dúvidas houvesse que provoca alterações do ecossistema natural, aqui estão mais provas. Luís Moreno, o coautor do estudo, explica que o frio extremo pode retardar ou impedir, cá está, os processos de degradação bacteriana e da fotodegradação dos componentes encontrados. Portanto, é levar contaminação onde ela não se degrada, onde ela se bioacumula na cadeia alimentar, não é? Só isto, só aqui está o problema em si. Pois, a bioacumulação é um grande problema. Ou seja, trocando para miúdos, as substâncias encontradas podem ficar concentradas na água e na cadeia alimentar. É isto que é importante passar, é porque o problema dessas substâncias é que, por exemplo, vai um peixinho, ingere não sei quantos litros de água, vai um peixe maior, come o peixe pequenino, vai um pinguim, come o peixe grande, e isto no pinguim atinge concentrações elevadíssimas. Pois, bioacumula, lá está. Já tinhas dito. Te referi que analgésicos e anti-inflamatórios foram os componentes com maior concentração, de acordo com o estudo publicado no Environmental Pollution. Pois. As amostras foram retiradas de lagoas, reservas de águas residuais não tratadas e córregos. Ou seja, águas... E quê? Córregos. Ah. Isto são, para teres noção, são ou águas paradas ou águas com pouco fluxo. Portanto, com pouco fluxo. Sim, não estamos a falar daquela zona mais agitada onde se notam correntes. Sim, onde pode haver, se calhar, maior diluição haver... na coluna d'água. Assim, okay? Exatamente. É isso que eu quero também passar, que isto é importante também dizer. Sim. Nos 10 locais de análise foi encontrado o principal metabolito da cocaína. Num dos 10 principais locais de análise. Ah, maldita cocaína. O que me assusta é que... Eu não queria estar-vos a amassar aqui com isto, mas no estudo, o que preocupa é isto. É que... naquela zona tão isolada, tão afastada de centros populacionais como é o centro da Europa, por exemplo, as concentrações encontradas foram semelhantes às registadas, feitas por estudos, próximas de centros urbanos na Europa. Isto é que é preocupante. Isto para mim é muito preocupante. Realmente é estranho. É, obviamente, lá está. A Antártida não é, hoje em dia, um continente assim tão afastado do mundo e tão desértico. Mas mesmo assim, Carlos, obter ou registarem-se valores na Antártida tão semelhantes a perto da Europa, sim, numa zona populacional, porque para todos os efeitos tem uma densidade populacional muito maior do que na Antártida, claro. Dá que pensar. Obviamente que isto pode ter a ver com as correntes, poderá haver com as correntes, terá a ver com as proximidades, terá a ver com os navios que calhar passam lá para as pessoas verem os glaciares, poderá ter a ver com 1500 coisas. Não deixa de ser surpreendente, é porque não há uma densidade populacional tão próxima, acho eu. É disparo, é uma coisa que não tem comparação. Mas é a prova de que isto está tudo ligado, meu caro. Isto está tudo ligado. Uma das causas apontadas pelo estudo é o aumento do turismo, o aumento da pressão direta, obviamente, da pressão, claro, humana direta naquela zona. Claro. Estão mais humanos ali. Claro. Basta pensar, tu estás doente, estás a tomar algum medicamento, isto sai na tua urina, isto sai nas tuas fezes, o teu corpo excreta estes compostos, certo? Exato. Quando é que isto vai? Vai para o meio ambiente. Exato, pois é. E se tu estás lá, quando é que isto vai? Para o meio ambiente de lá. E fica lá. E fica lá. Não, o problema é esse. É que não fica vai lá. Não vai para o canabaixo, não vai para o esgoto, não vai para o sistema de tratamento. Não sei se há etares na Antártida. É provável que há, porque... Há lá uma base científica, portanto deve haver um etar lá, não é? Exatamente. Mas não deve ter capacidade para tratar grandes efluentes. Deve tratar a quantidade de matéria... Da base científica. Exatamente. Deve Mas não mais do o suficiente que para que o impacto da base lá estabelecida não seja tão grande. Mas depois lá está, o turismo, os barcos que passam ao largo, que fazem os cruzeiros, isso tudo. A gente nunca sabe o que é que eles aproveitam também para descarregar quando passam por lá. Exatamente. Alegadamente. Foi uma questão que nós trouxemos aqui nas emissões passadas, portanto podem ir ouvir, a questão da poluição marítima provocada pelos navios, não foi? Sim, a poluição atmosférica, poluição partículas. Não interessa, é a poluição derivada de barcos também, portanto não se esqueçam só que tanto vai para baixo como vai para cima, digamos assim. Então e plástico? O estudo não falava de plástico? Não, que eu visse não. Foi focado na... Porque também há aí muito plástico no oceano e em todo lado. É verdade. Seguindo a lógica das correntes... Infelizmente é um tema recorrente aqui. Cada vez mais fala cada do plástico mais, nos oceanos, mas infelizmente também é inevitável, porque o facto é que eles andem aí, como se costuma dizer. Eles andem aí. E tu vais falar mais sobre isso? Falar em plástico, trago-vos um desafio. Sim, poderemos dizer que é um desafio. É um desafio. Challenge do aquecimento verbal. Não sei se sabem, mas hoje em dia, mundialmente, já há mais de 60 mil pessoas já tentam viver sem qualquer tipo de plástico na sua vida. É lá! E eu trago-vos então, eu tive conhecimento desta iniciativa no Público, é o Plastic Free July, ou seja, o julho sem plástico. É uma iniciativa internacional que pretende sensibilizar as pessoas para o problema da poluição nos oceanos e encorajá-las a mudar os seus hábitos de consumo. E atenção, já estamos a falar muito para lá dos sacos, muito para lá das garrafas, já estamos a falar... Isto é malta level, isto é... Sim, já estamos a falar de coisas específicas e que se calhar usamos muito mais do que... Esta malta tem um skill set elevadíssimo a nível de plastic free. Bom, a verdade, eu por acaso não sabia, mas... Mas vais contar agora? Na primeira década do século XXI foi produzido mais plástico do que nos últimos 100 anos. Eu não sabia. Okay. É o que diz a notícia. E pronto, mas já sabia que até 2050 prevê-se que haja mais plástico do que peixe no mar. É isso, já tínhamos falado sobre isso aqui. E para, lá está, esta iniciativa surge para tentar contrariar esta situação, este estado das dependência, coisas. Dependência, não é? Esta dependência que o senhor tem. Por isso, se forem ao site, que é o plasticfreejuly.org, vou encontrar alguns desafios para então fazerem o vosso mês de julho mais livre de plástico. Eles classificam o top 4 de coisas a evitar como sacos de compras, garrafas de plástico, palhinhas e copos descartáveis. Ok. Atenção às palhinhas. Pois é, pá. O tipo vai comer fora, não consegue. Por isso, esta edição não é inédita, começou em 2011 nos subúrbios da cidade de Perth, na Austrália Ocidental, e hoje já envolve mais de 60 mil pessoas, escolas e organizações de 130 países. A meta desta ação global é promover um estilo de vida com menos plástico descartável, consciencializando as pessoas para os perigos do seu uso excessivo. No site da iniciativa, que podem consultar, como eu já vos disse, plasticfreejuly.org, embora no início do século XX o plástico tenha sido ambientalmente importante para substituir o marfim, a carapaça de tartaruga, cifres e outros produtos vegetais e animais, sim, a sua utilização em bens duráveis generalizou-se nos anos 60, ao ponto de incluir uma vasta gama de embalagens descartáveis que muitas vezes acabam nos oceanos. Como e aliás, nós sabemos, sim, se nós pararmos um bocadinho para pensar, vem tudo embalado, tem tudo plástico. Opa, o ridículo é aquela fruta que vem descascada, mas embalada numa uma covete de plástico. Epá, eu quando vejo, sim, isso, eu passo. Há coisas extraordinárias. Tipo banana sem casca, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Epá, a sério. Se nós formos a ver, hoje em dia tudo vem embalado, tudo traz plástico. Eu até cheguei aqui há uns anos a comentar, porque andei à procura de uma edição verde de uma revista e só encontrava edições verdes dessa revista embaladas em plástico. Pronto, há muitas revistas que vêm embaladas em plástico, é para segurar todo o material que lá está dentro. Epá, mas achei irónico, porque era uma edição verde, amiga do ambiente, mas vinha embalada num plásticozinho. Portanto, enfim, voltando à nossa iniciativa, ao longo do mês são propostas ideias e dicas para recusar o plástico descartável e apostar em alternativas mais sustentáveis. Durante um dia, uma semana, ou mesmo até o mês inteiro, o compromisso pode passar por tentar evitar o plástico a 100%, todas as embalagens de plástico descartáveis, ou adquirir apenas, ou tentar aderir, aliás, não é adquirir. Aquele top 4. Aquele top 4 que eu tive a oportunidade de dizer, que são as garrafas de plástico, os sacos de plástico, as palhinhas e os copos descartáveis. E pronto, em Portugal... Fica a dica. Eu vou tentar... Eu não sou uma pessoa que use já muito plástico, não tenho garrafa, não tenho por hábito de comprar garrafas de água, a parte da fruta é um bocado mais... Eu reutilizo sempre o máximo que consigo. É um bocado mais desafiante. Não é fácil, porque se nós começarmos a pensar na quantidade de coisas que usamos que têm plástico, que trazem plástico, não é nada fácil. Deixa-me deixar aqui um aviso. Se tiverem mesmo que consumir, reutilizem ao máximo. Reutilizem ao máximo. E até não dá mais, malta. Até não dá mais. E depois sim, é com o ponto com o bicho. Lá está, a equipa desta iniciativa diz mesmo que isto não é fácil, não é uma competição, é um desafio. Exato. Porque realmente tudo o que roda à nossa volta tem um bocadinho de plástico. Hoje em dia até o peixe. Até o peixe já traz plástico. Não, é verdade, eu sei que é verdade. Até tudo tem plástico. Não é nada fácil. Mas achei uma iniciativa bastante curiosa para trazer e para terminar esta emissão do aquecimento verbal desta semana, desta que isto semana, passa é num instante, já estamos a chegar aos últimos minutos. Ao fim do programa, né, desta semana, não é? Dizer-vos, então, que nós passamos todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e também ao sábado às 2 da tarde na Rádio Ideias. Ao domingo passamos às 6h30 na Rádio Zero. 6h30 da tarde, não é 6h30 da manhã. É só, é Pá, um se quiserem cedo. Levantar cedo, podem vir. Mas podem ouvir a Rádio Zero a essa hora. As repetições são às quartas-feiras, na Rádio Ideias é perdão, na Rádio Utopia é à 1 da tarde, na Rádio Ideias é às 2 da tarde e na Rádio Zero é à terça-feira, às 10 da manhã. O aquecimento verbal está no Facebook, tem um mail, que eu já disse, que é o aquecimentoverbo@gmail.com e todas as emissões, esta blog. Inclusive, estão no nosso blog em aquecimentoverbal.blogspot.com. Com os links das notícias e toda esta campanha, este desafio vá, com o que estive a falar também vai lá exatamente, estar. Portanto, exatamente. Se não apanharam, depois passem pelo blog que vai lá estar certamente junto com o post da emissão desta semana. Sim, então há as fontes todas, que não estamos aqui para enganar ninguém, nem estamos aqui para roubar informações de ninguém, isto é tudo às claras. E com pouco plástico. Ou... De preferência. Quer dizer, é difícil fazer um programa sem plástico, porque os microfones têm plástico, a mesa tem plástico, os fones, os auscultadores têm plásticos. E pronto, a mesa tem plástico, a cadeira é de plástico. Nós somos criaturas de plástico, não é? Sim, nós infelizmente. Nós somos plástico, era um hashtag bastante engraçado. Não sei se é engraçado. Se calhar até nem, se calhar até nem era. Mas sabes que eu vou tentar... menos uma semana. A parte dos sacos já uso frequentemente. Sim. Já uso aqueles sacos reutilizáveis, não será por aí. Palhinhas, não. É que tu vais almoçar sumos fora, nem nada lado, disso. Pá, pois, é muito complicado. É uma parte mais complicada. É a menos que tu digas ao funcionário ou à funcionária: não quer tampinha, não quer palhinha. E bebes aquilo diretamente. Mas o copo, estás a ver? É que o copo. Pode não ser. Bem, nós vamos ficar aqui a discutir isto. Já não temos tempo para transmitir o resto da discussão. Desculpem lá. Querem mas mais? Para a semana estamos de volta. Para a semana estamos de volta. Por isso, olhem, um grande abraço e até para a semana, pessoal. Até para a semana.